comunicação, desça via chegada a Amã, o ajuste em Salvador, 1013. Positivo, via chegada a Amã, 1013, aparece 1403. São a Alfa, que antes da Juliette é uma garota, 1395. Pode confirmar para o 3190, se é os primeiros 90 ou os primeiros 900 metros? 90 metros, 90, 90 metros. Ok, 90 metros, obrigado, 3190. Beijo. Polo TAN 3567 para o táxi com 148 a bordo, 3 horas e 50, altera com fim. 3567 da TAN, táxi autorizado via Juliette Alfa, o ponto espera táxi 8 Alves, chama a torre 18612, bom voo. Ok, Juliette Alfa no ponto espera, táxi 8 Alves, chama a torre 186, 3567, ligado. 1 noite, 10612. 1862, obrigado, até daqui a pouco. Até mais. 1997 pronto, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá tem autorizado a decolar as pistas no 7, vento no 50 graus, 0629. Papá. Tá 3190 no solo azul no 3121 décimo 9. 3190, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, eu sou 3190, livro a pista. 3190, táxi Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa, mantém-se da Juliette, 3190. Solo Salvador, trip 5415. Trip 5415 para Ilhéus, nível 120, aguarde. Padrão C4. Índia Delta Papá decola aos 14, controle 119, decimal 35. Papá. Torre Buenas, é o 1612 a Gol. Ano 612, Juan, boa tarde, o tráfego avistado tem autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 089, ajuste 013. Fica atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. Ok, 1612. Motora 3175 para o táxi, 4 horas e 30, Galeão 148. Deixa livre táxi, Índia Alfa, pode esperar. espera da Charlie, chama a torre em 1-1-8-3-1-6-12, bom voo. Indy Alpha, ponto espera da Charlie, 186-3175, boa tarde. Juliette, 3190. Q3190, observaram, nós acompanhamos livre a posição. Após o ingresso, via Juliette para o portão 2. Via Juliette, portão 2, observando, 3190, branco. 567, a linha mantém após o tráfego na curta final. Afirmativa, após o tráfego, a linha mantém 3567. Índia, clareza de intensidade 5, chame, confirme a intenção. Apenas o chefe rádio. Presidente, boa tarde. Obrigado, irmão. Autorizado conforme Salvador Ilhéus, nível 120, Viagolfo 677, decola da pista 90, curva direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle em 119.35, transponder 5175. 7129, operar. Ok, 219, tem que ir, até daqui a pouco. Trip 549. 5175 no transponder, chama na remota 14 para o push. Ok, 5175 5495 da trip. Guardião 06, prossiga. Acionado pronto, parte do Graé, a intenção é centro administrativo da Bahia com dois a bordo, piloto em comando, Eduardo. 2 a bordo, livre acionamento e procedimentos de decolagem, informe iniciando. O já acionado, está próximo ao ponto de espera já. Ok, 140 graus, 629, informe fora do solo, Guardião 06, trouxe. Tá fora do solo, Guardião 06. Gente, Guardião 06, chame o controle. 119 decimal 35 atingiu o litoral. E até o regresso. Até o regresso. Pisada final da pista no 0 sem glide. Atento ao deslocamento de cabeceira nos primeiros 90 metros. Doente, 143. 3567, decolada aos 19, controle 1935, bom voo. 1935, 3567, obrigado. 3175, livre decolagem, 150 graus, 629. Iniciando 3175. Deu Golf Vitor, prossiga. Positivo, tá com 10 a porta, agora vai ser, solicitou 40 pra valer. Na disputa, esquenta o Romeu Golf. 40 para Valença, confirme o horário do plano aí, da discussão. 20:30, 20:30, sente uma distância. Paulo Buenas, é o gol 1-6-1-2. 1-6-1-2, ingressa parte principal, portão 5. No principal, no 5, 1-6-1-2. Controle Salvador Lima, Papa Mike, para a sua rotatória, visual com aeródromo. E Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike. Condições visuais, chama Tui 118, decimal 6. 18, Álvaro. Torre Salvador, papapá, Lima, Papa Mike, uma boa noite. É o papapá, Lima, Papa Mike, agora na rotatória. Lima, Papa Mike, chame final da 17, vento no 30 graus com meia dúzia nossa. 7, rotatória na final da 17. 2042, quando possível, só chamar. Ok, sente qual nível solicitado para o galeão? 340. 34 agora. 35, um voo. 1935, boa noite, até a próxima. Golf Victor, cópia. Ok, o meu Golf Victor exato conforme Salvador Valença, nível 040, direto. Decolagem da pista 17, curvando à direita, saída da El. Controle em 119 decimal 35, torre 1830, correção torre 1812. O transponder para o meu Golf Victor, padrão. 0270. Copiou 40 para Valença, decola da 17, pula direita, saída da El, 0270 no transponder. O, a torre 26, motor de 935, na 10 a bordo, pronto a 10 a bordo, aciona para o táxi 1862, bom voo. O táxi da Maria 1812. Pouso, Guardião 06. Frequência livre, Guardião 06. Até a próxima. O 1-2, é aqui, a gente está aqui na, no fixo, só que não tem ninguém aqui não. Daí, é o 3175. Ok. Final da 1-7, Lima, Papa Mike. 130 graus, 08, nós, livre pouso no pistão no 7, o Lima, Papa Mike. 7. Ok, eu vou solicitar autorização junto ao centro. Guardando. Zona 399, 01 na posição, pushback acionamento. Autorizado o push no portão 1 no chamber attack. Aprovado, pushback acionamento, corona 399. Zona Salvador, é o Mike Wolf Mike, bom dia, boa noite, boa tarde. Boa, Mike Wolf Mike, prossiga. Acionado, pode estar para acionamento com a posição. Mas o FAC não postou aqui sua notificação, confirme o destino? Caparica. A gente faz. Três, cinco, meia, sete, vou eu fito. Bom, fita 3567, obrigado. Com aeródromo aberto 403. 403, chame torre 1 no 8, decimal 6. Gente, graça, uma boa tarde. Autorizado conforme Salvador, grupo de Zulu, Taparica, Campos Pés. Decola da pista 17, curvando à direita, corredor axé. Controle em 119, decimal 35. Torre 18, meia dúzia. O transponder 0114, Mike Off Mike. 0114, 1860, 1935, decola 17, curva direita, 500 pés, corredor axé, Severa Cruz, 03 a bordo. 03 a bordo, sente acionamento com a torre 18, meia dúzia, bom. Acionou. braço externo, baixado e travado, abaixando 403. Livre pouso, pistão no 0, 130 graus, 089, abaixando 403. Agora 3. Eu tô sem contato com o centro aqui, aguarde um instante para a cópia. Ah, tá bom então. 3175 chama centro Recife, frequência 1288, alterno 26.4. Ok, Recife 1288, 264, 3175, boa noite, até a próxima. Boa noite. Mike, os Mike, prossiga. Ok, meu, tá danado meu parceiro, tá? Gente, fome pronto pra iniciar o táxi. Para Marcão. Opa, quem é? Gugu. Marcão, irmão. O meu 01 autorizado a final da pista no 0, ILS sem glide, e atenta aos primeiros 90 metros de local da cabeceira. 101, reportarei estável. Golf Vito, chame para ingresso pista no 7, meu Golf Vito. Autorizado, Galeão, 340, via Peso 1-4, da Colada 10, curva direita, Cidadael, transição Bless, controle em 119.35, trânsito para 5405. Correio, Michael Romain. Prossiga. Ok, acionado, pronto e saltado. Na curva direita, Cidadael, Bless, 5405 é o transponder, 119.35, controle de Salvador, 6720. Estimativa 1935, controle, chama para push botão 4. Chamará para push botão 4, já chama. Solo de Abaeteu no 403. No 403, boa. Táxi agora para o pátio 3, está livre. Gente, grato. Táxi Gol 1399, a bordo temos 149, autonomia 0410, Galeão alternado. Sente livre táxi via Índia Alfa, pode esperar a Charlie, chama a torre 2862, bom voo. Livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera Charlie, 1186, obrigado, boa noite, Gol 1399. Boa. Acionamento, forma pronto para ingresso, pista no 7, Índia Mike Alfa. Golf Mike, controle 119.35, bom voo até o regresso. Já volto, amigo, obrigado aí. Feito, informe a de pronto, pistão no 7. Salvador, Gol 399, boa noite. Boa noite, 399, livre, ingresso, decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Livre, Veículo decolagem, pista 9-0, voo na 399. Taparica, sente, mantém as condições visuais, reporte no farol da barra. Mike. Oi, quem é? Final, chame tudo, no noite decimal 6601. 18-6, boa. Meu Golf Vito livre, decolagem no 7, vento no 20 graus, 629. Boa, gol no 601. Baixa pra base, quebra. Ele pousou no 0, gol 601, 120 graus, 089. Ele pousa. Mike Alpha decolou agora os 33, controle 1935 ao gol. Lima tem. O meu Golf Vito decolou 33, controle 1935, meu voo. Tá bom. Tango, radar, Golf Vito. O meu Golf Vito, contato radar, 0040, vigilância. Vito está presente, propomos antes conseguindo, limpando o litoral. Mike, confirmar qual a sua altitude? 7. O meu Golfo Vitor, no meu pés, corredor, axé, reporte, farol da barra. Ouvido. Levanta para o outro reto, 2500. Ouvi o pés, direto. Revisado 2500, direto. Doutor. Controle Salvador, gol 1399, gole Gonza, boa noite. Boa noite, gol 1399. Sobe a 360, serviço de vigilância. 7360 sem restrições, voo na 399. Solo 6720, posição 4 para posicionamento. Autorização para o táxi. Siga Mike, Golf Mike. Frequência livre para a coordenação Veracruz. Obrigado. Até mais. Lima, solo aos 36, 1-2, zona decimal 9. 2-1-9, Bruno 601, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, Bruno 601. Bruno 601, táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 8, Bruno 601. Boa noite, capitão Juliette Azul. Mike Fox, Oscar do Pátio 3 para o Pátio 5, tá livre agora. Ok, inicial o Pátio. 0212. Poderia confirmar para o Charles Zulu? Confirmo, 0212. Mantém as condições visuais, corredor Veracruz. Como é que eu estou para o corredor Veracruz? Charles Zulu. Sete controle, 1935, bom voo. 1935, Gato, Móveis. É o Rono 856 para Recife, centro da UIF. 390? 390. Chegou antes, pede coordenação. Solo Salvador, trip 5415, 5, pushback, acionamento remoto no 4. Seu trip 5415 vai guardar a passagem do bandeirante que vai para lá para a posição táxi Lima. Após estar livre, iniciar seu push para o táxi. Ok, aguardando a passagem do bandeirante, após iniciar o pushback, chama para o táxi, o trip 5415. Web 672042, 3 horas e 25, alternando com fins. Gente livre táxi, via Indy Alpha, ponto espera Charlie, chama a torre 1862, bom voo. Indy Alpha, ponto espera 1866, 1720. O Salvador tem a saída prevista para o gol na 850? O Caracaju. Obrigado. Com 399 chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 1264. 288-264, boa noite. Boa noite. Ponto espera 1-0, top 20, pronto. 1-7-2-0, boa noite, a linha decola pistão 0, 1-3-0, grau 0-8, lance. A linha decola 1-0, web 1-7-2-0. Chegou no 601, ingresso ao pátio principal, portão 8, táxi com cautela. O pushback da tripa em evolução agora. Táxi com cautela para o 08, agora 0-8.